Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Sempre tem aquela amiga bandida, sempre tem aquela amiga bandida que fala que nós não presta e pega no outro dia. Que fala que nós não presta e pega no outro dia. Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga. Divide a minha piroca com a sua melhor amiga. Divide minha piroca com a sua melhor amiga. As duas vai, vai, vai sentar na pica. As duas vai, vai, vai, vai, vai sentar na pica. Então para de caô. Então para de ser trouxa. Amiga é um caralho, amiga de cu é ruda. Amiga é um caralho, amiga de cu é ruda. Vai ter era, não deu outra. Já era, não deu outra. Quis ouvir sua amiguinha, ficou cerveja na boca. Quis ouvir sua amiguinha, ficou cerveja na boca. Agora ela, que se diz melhor amiga. Agora ela, que se diz melhor amiga. Pra você virar as costas e ela me sentar na pica. Pra você virar as costas e ela me sentar. Sempre tem aquela amiga bandida. Sempre tem aquela amiga bandida. Que fala que nós não presta e pega no outro dia. Que fala que nós não presta e pega no outro dia. Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga. Divide a minha piroca. Sua melhor amiga, as duas vai, vai, vai sentar na pica. As duas vai, vai, vai, vai, vai sentar na pica. Então para de caô e vem pra putaria. Para de caô e vem pra putaria. Tá falando na quebrada que ela é sua melhor amiga. Tá falando na quebrada que ela é sua melhor amiga. Esse é o Nogueira, porra. Esse é o Nogueira, porra. Esse é o Nogueira.